Vocês sabem que muita gente tem bicho de estimação. O da Rebeca é diferente, é um bichinho sangue bom que fica todo contente quando toca um pancadão. Pode tocar, DJ! Vamos cantar, ela balança e a gente pega a dança, dança. Dança da perereca, creu!